Organização do espaço agrário e urbano. Organização do espaço agrário. O espaço agrário corresponde às áreas rurais destinadas predominantemente às atividades do setor primário. Sua organização resulta de fatores históricos, econômicos, tecnológicos e sociais, refletindo a forma de apropriação da terra e das relações de produção. Atividades econômicas no espaço agrário. Agricultura. Agricultura tradicional. Baixo nível tecnológico, uso intensivo de mão de obra, baixa produtividade e produção voltada à subsistência ou ao mercado local. Agricultura moderna ou comercial, mecanização, elevado uso de insumos industriais, alta produtividade e produção voltada ao mercado nacional e internacional. Classificações recorrentes em prova. Agricultura familiar vezes agricultura empresarial. Monocultura vezes policultura. Produção extensiva vezes intensiva. Pecuária. Extensiva. Grandes propriedades, baixo investimento tecnológico e baixa produtividade. Intensiva. Uso de tecnologia, confinamento, rações e maior rendimento produtivo. Extrativismo. Vegetal. Exploração de recursos florestais. Animal. Pesca e caça. Mineral. Exploração de minérios. Modernização do espaço agrário. A modernização do espaço agrário intensificou-se a partir da Revolução Verde, caracterizada pela incorporação de tecnologia ao campo. Principais elementos: mecanização agrícola, uso de fertilizantes e agrotóxicos, sementes melhoradas e transgênicas, integração entre campo, indústria e mercado. Consequências frequentemente cobradas: aumento da produtividade, redução da mão de obra no campo. Intensificação do êxodo rural, concentração fundiária, fortalecimento do agronegócio, conflitos no espaço agrário. Os conflitos agrários decorrem, principalmente, da desigualdade na distribuição da terra. Principais causas: concentração fundiária, latifúndios, grilagem de terras, expansão do agronegócio, ausência ou insuficiência de políticas de reforma agrária. Sobreposição de interesses econômicos sobre territórios indígenas e quilombolas. Agentes envolvidos: trabalhadores rurais sem terra, grandes proprietários, povos tradicionais, Estado. Organização do espaço urbano. O espaço urbano caracteriza-se pela elevada densidade populacional, diversificação econômica e concentração de serviços, sendo resultado direto do processo de urbanização. Atividades econômicas no espaço urbano. Predominam atividades dos setores secundário, indústrias de transformação e construção civil. Terciário, comércio e prestação de serviços. Quaternário, abordagem contemporânea, tecnologia, informação e pesquisa. Emprego no espaço urbano. Características do mercado de trabalho urbano. Diversificação ocupacional. Concentração de empregos qualificados em grandes centros. Precarização do trabalho nas periferias. Problemas estruturais. Desemprego estrutural. Informalidade. Subemprego. Pobreza urbana. A pobreza urbana é a expressão da desigualdade socioespacial, manifestando-se por meio da segregação territorial. Principais formas: favelização, ocupações irregulares, déficit habitacional. Carência de infraestrutura urbana. Causas recorrentes: crescimento urbano acelerado, êxodo rural, ausência de planejamento urbano, especulação imobiliária. Rede urbana. A rede urbana é o conjunto articulado de cidades conectadas por fluxos de pessoas, mercadorias, capitais, informações e serviços. Hierarquia urbana. As cidades organizam-se hierarquicamente conforme sua capacidade de polarização. Metrópoles, capitais regionais, centros sub-regionais, centros locais. Quanto maior a cidade, maior sua área de influência. Fluxos na rede urbana. Os fluxos correspondem às circulações materiais e imateriais que estruturam a rede urbana. Principais tipos: econômicos, mercadorias e capitais. Populacionais, migrações e mobilidade pendular. Informacionais, comunicação, tecnologia e dados. De serviços e culturais, educação, saúde, lazer. Em provas, fluxos intensos e diversificados indicam maior centralidade urbana e tendem a reforçar desigualdades regionais. Regiões metropolitanas. Conceito. Região metropolitana é o conjunto de municípios integrados socioeconomicamente em torno de uma metrópole, com elevado grau de interdependência funcional. Características. Conurbação urbana. Intensa mobilidade pendular. Integração de serviços e infraestrutura. Problemas metropolitanos. Congestionamentos. Poluição. Segregação socioespacial. Pressão sobre serviços públicos. Quadro síntese, foco de prova. Campo e cidade são espaços complementares e integrados. A modernização agrária aumenta a produtividade, mas intensifica desigualdades. A rede urbana é estruturada por fluxos. Regiões metropolitanas concentram riqueza e problemas urbanos.